mostre o meu sorriso e você nada a dizer. Eu não sei do que preciso para conquistar você, que já é minha razão de viver. Você, que já é uma razão pra sofrer. Eu te mostro meu olhar e você se quer sorrir. Já não sei o que tentar para conseguir. Eu quero esse amor pra mim, mas você age assim e me deixa tão só à espera de um sim. Não vou mais esperar. Pra mim.